Sou protagonista da tragédia, sem chance pra escapar. Num pesadelo que nunca vai acabar, sob a sombra do onipotente Altíssimo, onde nem mesmo a fé de Jó foi suficiente pra um final atípico, longe dos gritos do desespero, medo e socorro. Me acorda desse pesadelo louco. Cansei de ter que ser forte, mentir pro espelho. Pior é pôr a cabeça no travesseiro. Pior não é saber que nada vai dar certo em alguns instantes, é saber que nunca vai ser como antes. Quando o perdão não traz de volta o sorriso desfigurado, quando não há consolo pro erro do ato, quando o sonho é nascer de novo pra tentar de novo. Quando não existe mais sonho, a solidão na multidão, tudo é sem sentido, acordado na escuridão. Enquanto todos estão dormindo, em conflito com o instinto emotivo, não posso perder a razão. Acostumado com a tristeza e a incerteza da melhora, agradece enquanto o palhaço só chora. Quero fugir daqui. Quero fugir daqui. Quero fugir daqui. Agradece enquanto o palhaço só chora. Sei o quanto a desgraça é dolorosa. Pensar e não achar resposta. Ignorância julga sem conhecimento. Então me deixa interpretar meus sentimentos. Porra, tô morrendo de saudade, irmão. E não é no sentido abstrato, não. Coração pesado, João, nó na garganta. Vendo na morte o fim da dor, da insegurança. Sem proteção na fé, sem fé nas proteção. Retalhado por recordação, mó receio de olhar pro chão pra não lembrar. Sentindo a presença do mal no ar, qual será meu destino? Foda-se, já não importa, tudo acaba decomposto entre os vermes e as rosas. E foda-se sonhos, planos, quanto alguém suou na caminhada. O fim de tudo é nada, o fim de tudo é nada. Como eu queria acreditar que fosse só revolta, e o sorriso que cê levou o tempo traz de volta. Esquecer que a falta é pra sempre. Ninguém entende, felicidade a gente só descobre quando vê que nunca mais vai ser possível viver. Porque entender tanto faz sofrer. Quero aprender a amar a vida antes do próximo, antes do amor virar ódio, antes do surto psicótico, antes que seja tarde e não reste mais nada. A saudade que não se mata, mata. Quero fugir daqui. Quero fugir daqui. Quero fugir daqui. Agradece enquanto o palhaço só chora. Quero fugir daqui. Quero fugir daqui.